Sim, sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir, ha, ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em Anápolis, Avenida São Francisco, 260. Agende sua avaliação. Ligue 0800-750-5588. Antenor, você está precisando de uma mãozinha para realizar serviços de limpeza, zeladoria, segurança e estacionamento. E focar no que você faz de melhor, concorda? Concordo, Joana, mas como terceirizar esse serviço? Contrata o Grupo Cedro, Antenor. Eles são especialistas em limpeza empresarial, serviços de manutenção e portaria, usando de inteligência, inovação e sustentabilidade para ajudar empresas e condomínios.